Fecheiro 48, página 469, capítulo 37. O que há num nome? Depois de lhe aplicar a injeção, sentei-me ao seu lado e deixei-o segurar-me na mão até que adormecesse. Passei o resto da noite junto à sua cama, dormitando. Acordava-me o relógio interno, que têm todos os médicos, ajustado às mudanças de guarda dos hospitais. Apliquei-lhe mais duas injeções, a última ao romper a manhã. A febre já tinha baixado de forma perceptível. Estes malditos germes do século XVIII nada podem fazer contra a penicilina, disse ao seu corpo adormecido. Não têm resistência. Até a sífilis desapareceria da noite para o dia. E depois, o quê? Perguntava-me. Enquanto ia à cozinha à procura de chá quente e algo para comer. Uma mulher desconhecida, provavelmente a cozinheira ou a criada, estava a acender o forno de tijolos para cozinhar o pão do dia. Não se surpreendeu ao ver-me. Depois de puxar uma cadeira para que me sentasse, serviu-me o chá e umas omeletas com um rápido bom dia, senhora, antes de voltar ao seu trabalho. Pelos vistos, Jenny informara as pessoas da casa da minha presença. Isso significava que me aceitava? Tinha as minhas dúvidas. Obviamente queria que eu me fosse embora e não estava muito contente por me ver ali outra vez. Se eu decidisse ficar, tanto ela como o seu irmão teriam de me dar certas explicações a respeito de Leary. Obrigada, disse cortesmente à cozinheira. Voltei à sala com o meu chá, à espera de que Jamie se decidisse a acordar. Por fim, um pouco antes do meio-dia, deu sinais de reanimação. Remexeu-se com um suspiro, grunhiu por causa de dor no braço e voltou a virar-se. Dei-lhe um tempo para que ele reparasse na minha presença, mas continuava com os olhos fechados. No entanto, não dormia. As linhas do seu corpo estavam um pouco tensas. Muito bem, disse, reclinando-me comodamente na cadeira, bem longe do seu alcance. Sou todo ouvidos. Uma pequena ranhura azul apareceu entre as suas longas pestanas douradas, que voltaram a fechar-se. Murmurou, fingindo acordar pouco a pouco. Não te escondas, ordenei. Sei perfeitamente que estás acordado. Abre os olhos e conta-me tudo sobre a Leary. Os seus olhos azuis abriram-se, pousando-se em mim com um certo desagrado. Não tens medo que eu sofra uma recaída? Perguntou. Sempre ouvi dizer que aos enfermos não se deve inquietar. Isso pode fazer com que piorem. Estás com uma médica, assegurei-lhe. Se desmaiares do esforço, eu saberei o que fazer. É disso que tenho medo. Dirigi os olhos para o pequeno estojo, onde eu guardava os remédios e as seringas, e sentou-se como se se tivesse sentado sem calças numa mata de espinhos. Bem, disse eu, dentro de uma hora aplico-te outra, mas agora vais falar. Apertou os lábios. Está bem, suspirou por fim. Aconteceu quando eu voltei da Inglaterra. Tinha chegado à região dos lagos, atravessando a grande cordilheira que separa a Inglaterra da Escócia. Ali há uma pedra que marca a fronteira. Talvez a conheças. Assenti. Tinha visto aquele menhir enorme onde Jamie dizia ter parado a descansar. Não sabes o que significa viver tanto tempo entre estranhos. Acreditas mesmo nisso? Comentei com certa aspereza. Ele baixou os olhos com um leve sorriso. Sim, talvez o saibas. Há mudanças, não é verdade? Por mais que te esforces por conservar as recordações da pátria e por seres como eras, isso muda-te. Não chegas a ser um deles, mas ao mesmo tempo deixas de ser o que eras. Eu sei. Continua. Suspirou, esfregando o nariz. Voltei para casa. Levantou os olhos com um meio sorriso. Como era mesmo que disseste ao jovem Ian? O lar é o lugar onde, quando deves voltar, têm de te receber. Era assim? Quem o escreveu foi um poeta chamado Frost. Mas que queres tu dizer? Não me digas que a tua família não ficou contente por ver-te. Claro que sim, reconheceu lentamente. Não quero dizer que me tenham recebido mal, de todo. Mas a minha ausência prolongou-se por muito tempo. Os mais novos já não me reconheciam. Sorriu com tristeza. Quando vivia escondido na gruta, tudo era diferente. Viam-me raras vezes, mas estava sempre ali. Era parte da família. Depois fui preso e levaram-me para a Inglaterra. Trocávamos cartas, mas não é a mesma coisa. Umas quantas palavras no papel, contando coisas que sucederam meses atrás. Encolheu os ombros e o movimento arrancou-lhe uma careta de dor. E quando voltei, tudo era diferente. O Ian perguntava-me se convinha ou não cercar tal ou tal pasto. Mas eu sabia que o rapaz já tinha providenciado isso. Quando caminhava pelos campos, as pessoas olhavam-me de soslaio, desconfiadas, tomando-me por um forasteiro. Depois, ao reconhecerem-me, parecia que tinham visto um fantasma. Interrompeu-se para olhar para a janela. Acho que eu era realmente um fantasma. Não sei se me entendes. Sentes-te como se tivesses perdido o que te ligava a esta terra, disse com suavidade. Flutuas pela casa sem que ouçam os teus passos. Ouves o que te dizem e não faz sentido. Sei bem como é. Aconteceu-me o mesmo antes do nascimento de Bri. Eu estava aqui, explicou ele, mas não em casa. E creio que me sentia só. Acredito que sim. Tomei cuidado para não denotar solidariedade nem acusação. Eu também sabia algo sobre a solidão. Jenny tinha tratado de o convencer a que voltasse a casar-se. À força de palavras amigas e persistência. A Leary estava casada com o Hugh Mackenzie, um dos arrendatários do Colum. O Hugh morreu em Culloden. 2 anos mais tarde, ela casou-se com o Simon McKimmy, do clã Fraser. São dele as duas raparigas, a Marsali e a Joan. Poucos anos depois, os ingleses encarceraram-no numa prisão de Edimburgo. Tinha uma boa casa, uma propriedade cobiçável. Naqueles tempos, isso bastava para que fosse considerado um traidor escocês das terras altas, partidário ou não de Stuart. A sua voz tinha ficado rouca. Interrompeu-se para pigarrear. O Simon não teve tanta sorte como eu. Morreu no cárcere, antes que pudessem levá-lo a tribunal. Durante algum tempo, a coroa tratou de confiscar a sua propriedade. Mas o Ned Gowan viajou até Edimburgo para defender a Leary. Conseguiu salvar a casa e um pouco de dinheiro, alegando que lhe pertenciam enquanto viúva. O Ned Gowan? Exclamei com surpresa e prazer. Será que ainda está vivo? Era um homem miúdo, já de idade avançada, que assessorava o clã Mackenzie sobre os assuntos legais. 20 anos antes, salvara-me de ser queimada na fogueira por bruxaria. Jamie sorriu ao constatar a minha alegria. Ah, sim. Creio que para acabar com ele terão de lhe dar uma machadada na cabeça. É o mesmo de sempre, ainda que já deva ter mais de 70 anos. E ainda vive no castelo de Leor? Assentiu, esticando a mão para o jarro. Bebeu com dificuldade. No que resta dele. Mas durante os últimos anos teve de viajar muito, defendendo condenações por traição e pleiteando para recobrar propriedades. O sorriso de Jamie encerrava uma certa amargura. Como diz o provérbio, depois de uma guerra, primeiro chegam os corvos para comer a carne, depois os advogados para debicar os ossos. Levou a mão direita ao ombro e massageou. Mas o Ned é um bom homem, apesar da sua profissão. Vai e vem de Inverness a Edimburgo. Às vezes vai a Londres ou a Paris. E de vez em quando detém-se por aqui de caminho. Foi Ned Gowan quem mencionou Leary quando regressava de Balregan. Jenny, apurando o ouvido, pediu mais detalhes. Como se estes resultassem satisfatórios, enviou a Balregan um convite para que a viúva e as suas duas filhas celebrassem o Ano Novo em Lallybroch. A casa estava iluminada nessa noite, com velas acesas na janela e ramos de azevinho e hera no corrimão das escadas e nos umbrais das portas. Já não havia tantos gaiteiros nas terras altas como antes de Culloden, mas encontraram um, e um rabequista também, e a música flutuava para além das escadas, misturada com o inebriante odor do poncho de rum, do bolo de ameixa, doce de amêndoa e biscoitos da Saboia. Jamie descera tarde e hesitante. Já não via muitas das pessoas presentes há quase 10 anos e não estava muito desejoso de as ver, então, sentindo-se mudado e distante. Mas Jenny tecera-lhe uma camisa nova, escovara e remendara o seu casaco e penteara-lhe e entrançara-lhe o cabelo antes de descer para ultimar os preparativos na cozinha. Não havia desculpa para se demorar. E lá desceu, entrando no barulho e no turbilhão daquele encontro. Senhor Fraser, Peggy Gibbons foi a primeira a vê-lo. Atravessou a sala em passo rápido, os olhos a brilhar, e lançou-lhe ousadamente os braços em torno do pescoço. Surpreendido, correspondeu ao abraço e logo se viu rodeado por uma pequena multidão de mulheres que o aclamavam, que lhe mostravam as crianças nascidas desde que partira, lhe beijavam as faces e lhe davam palmadinhas na mão. Os homens eram mais reservados, apenas o saudando com palavras ásperas e palmadas nas costas, à medida que ele ia atravessando as divisões da casa, até que, já extenuado, escapou temporariamente para o escritório. Esta fora outrora a divisão do seu pai, depois a sua, e agora pertencia ao seu cunhado, que administrara Lallybroch durante os anos em que Jamie estivera ausente. Os livros de registro e de contas estavam muito bem arrumados por trás da secretária. Passou o dedo pelas lombadas, sentindo algum conforto ao tocar nelas. Estava tudo ali, as plantações e as colheitas, as comedidas compras, a lenta acumulação e a dispersão que ritmavam a vida dos rendeiros de Lallybroch. Numa pequena estante encontrou a sua serpente de madeira. Juntamente com tudo o que era de valor, separara-se dela quando fora preso. Um pequeno ícone talhado em cerejeira fora um presente do seu irmão mais velho, que morrera quando ele era uma criança. Sentado na cadeira atrás da secretária, passando a mão pelas curvas bem polidas da serpente, alguém abriu a porta do escritório. Jamie? Perguntou ela, mantendo-se timidamente à entrada. Jamie não se dera ao trabalho de acender um candeeiro. A silhueta dela era delineada pelas velas que queimavam no corredor. Usava o cabelo claro, solto, como uma donzela, e a luz difundia-se através dele, formando uma auréola em torno do seu rosto oculto. Talvez te lembres de mim? Disse ela, hesitante, relutante em entrar no escritório sem ser convidada. Sim, disse ele passado um momento. Sim, claro que me lembro. A música vai começar, disse ela. E tinha começado, de facto. Ele ouvia o chiar da Rebeca e o bater dos pés no salão e um ou outro ocasional grito de incentivo. Dava a entender que se transformara numa boa festa. A maior parte dos convidados, por certo, adormeceria ali mesmo, pela manhã, no chão. A tua irmã contou-me que danças bem, disse ela, ainda timidamente, mas determinada. Já há muito tempo que não danço, disse ele, também timidamente. E de uma maneira desajeitada, embora a música da Rebeca se lhe entranhasse já nos ossos e ele não conseguisse deixar de bater o pé. É a música Tamole Abaith, Shan Fraor. A minha cama é na Urze. Tu conheces essa? Queres tentar dançar comigo? Esticou uma mão para ele, pequena e graciosa na meia-luz. Ele levantou-se, tomou-lhe a mão e deu os primeiros passos em busca de si próprio. Foi aqui, disse Jamie, abrangendo com um movimento da mão, Sam, o quarto onde estávamos. A Jenny tinha retirado os móveis. Junto àquela janela estava o violinista com a lua nova ao fundo. Indicou com a cabeça a janela onde tremia a roseira. Um pouco da luz daquela festa perdurava no seu rosto. Ao vê-la, senti uma ferroada de dor. Dancei com a Leary quase toda a noite. E ao amanhecer, quando os que ainda estavam acordados foram até à porta dos fundos para ver os presságios do ano novo, nós seguimo-los. As solteiras, por turnos, davam algumas voltas e atravessavam a porta de olhos fechados. Depois abriam os olhos e o primeiro que viam era com quem elas se casariam. Entre muitos risos, os convidados, excitados pelo whisky e o baile, foram atravessando a porta. Leary resistia, ruborizada e sorridente, dizendo que era um jogo para raparigas e não para matronas de 34 anos. Mas perante a insistência dos outros, experimentou. E quando abriu os olhos, o seu olhar pousou no rosto de Jamie. Era uma viúva com duas meninas. Precisava de um homem, sem dúvida alguma. E eu precisava um pouco. Contemplou o fogo. Acreditei que poderíamos ajudar-nos mutuamente. Casaram-se discretamente em Balrigan e Jamie levou para lá os seus poucos pertences. Não passou sequer um ano antes que voltasse a mudar-se, desta vez para Edimburgo. Mas o que aconteceu? Perguntei com curiosidade. Olhou-me com ar indefeso. Não sei o que correu mal, só sei que nada correu bem. Esfregou as têmporas, cansado. Creio que foi por culpa minha. Estava sempre a desiludi-la. Ela abandonava a mesa a meio do jantar, soluçando e com os olhos cheios de lágrimas, sem que eu soubesse o que tinha feito. Nunca soube o que fazer por ela, nem o que dizer. Só conseguia piorar as coisas. Ela passava dias, semanas inteiras sem falar comigo. Se me aproximava, voltava-me as costas. Olhou para mim com ar astuto. Tu nunca me fizeste isso, Sassenach. Não é o meu estilo, disse. Ao menos, quando me chateio contigo, sabes perfeitamente o porquê. Recostou-se nas almofadas, ofegante. Ficámos em silêncio. Depois continuou, levantando os olhos para o teto. Sempre pensei que preferiria não saber como era a tua vida com ele. Com o Frank, quero dizer. Mas talvez me tenha equivocado. Contar-te-ei tudo o que quiseres saber, prometi. Mas não agora. Agora cabe a ti falar. Fechou os olhos, suspirando. Tinha medo. Eu tentava tratá-la com boas maneiras. Fiz o possível para satisfazê-la. Mas não serviu de nada. Talvez tenha sido culpa do Hugh ou do Simon. Ambos eram bons homens, mas nunca se sabe o que se passa no leito conjugal. Ou talvez foi pelo nascimento das filhas. Nem todas as mulheres suportam passar por isso. A verdade é que tinha uma ferida que eu não podia curar, por mais que me esforçasse. Evitava o meu contacto. Nos olhos dela eu via o medo e o asco. Por isso fui-me embora, não podia suportar mais. Sem dizer nada, tomei-lhe a mão, procurando-lhe o pulso. Tranquilizou-me senti-lo lento e compassado. Dói-te muito o braço? Perguntei. Um pouco. Inclinei-me para lhe tocar na testa. Estava quente, mas não tinha febre. Alisei a ruga entre as espessas sobrancelhas ruivas. E a tua cabeça dói-te? Sim. Vou preparar um chá de casca de salgueiro. Quis levantar-me, mas ele agarrou-me o braço. Não preciso de chá, disse. Mas iria aliviar-me apoiar a cabeça no teu colo, e receber uma massagem nas têmporas. Não me enganas nem por um momento, Jamie Fraser, disse. Não penses que vou esquecer-me da próxima injeção. Enquanto falava, afastei a cadeira para me sentar na beira do catre. Apoiei-lhe a cabeça na saia e comecei a acariciar-lhe as têmporas. Deixou escapar um pequeno grunhido de felicidade. Que agradável, murmurou. Mesmo pesando a minha decisão de não o tocar mais do que o necessário, até que tivéssemos resolvido as coisas, as minhas mãos seguiram as linhas do pescoço e dos ombros. Muito bem, disse por fim, pegando na ampola de penicilina. Uma rápida picada e... Ao roçar a parte da frente da sua camisa de dormir, logo retirei a mão, sobressaltada. Jamie! Exclamei divertida. Não pode ser. Suponho que não, disse sem se alterar. Mas um homem bem pode sonhar, não é? Naquela noite também não subi ao meu quarto para me deitar. Não conversámos muito. Bastava-nos estar juntos naquele catre estreito, quase sem nos movermos, para não piorar o braço ferido. O resto da casa estava em silêncio. Sabes, murmurou a dada altura da madrugada, sabes o quão difícil é estar assim com alguém e resistir a contar todos os segredos? Sim, respondi pensando em Frank, sei. Imagina, tocou-me no cabelo. E de repente recuperar a segurança, dizer e fazer o que bem se quiser, sabendo que é o correto. Dizer amo-te e dizê-lo com todo o coração, disse suavemente. Sem saber como, descobri-me enroscada contra ele, com a cabeça na curva do seu ombro. Durante anos a fio fui tantas coisas, tantos homens diferentes. Engoliu em seco e mudou de posição. Era tio para os filhos da Jenny, irmão para ela e para o seu marido, milord para Fergus, senhor para os meus arrendatários, MacDoup para os homens de Ardsmoor e Mackenzie para os outros serviçais de Hellwaters, depois Malcolm na tipografia e Jamie Roy nas docas. Acariciou-me lentamente a cabeleira. Mas aqui, concluiu, em voz tão baixa que mal pude ouvi-lo, aqui, contigo na escuridão, não tenho nome. Amo-te, disse-lhe.